17. Erkennen und wiedererkennen. Reconhecer. Nicht wahr? Não é verdade? Nobelpreis. O Prêmio Nobel. Literatur. A literatura. Foto. A foto. Geist. O espírito. Jung. Jovem. Bekannt. Conhecido. Zum Beispiel. Por exemplo.